começa agora. Programa Visão Espírita. Desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor, de fraternidade e de consolação contida nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje, que nós possamos estar reunidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar e esse é o programa de número 232. Hoje é 18 de setembro de 2019 e são precisamente 19 horas e 30 minutos nessa noite de quarta-feira, nessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo direto do estúdio da União Rádio Web na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. O programa Visão Espírita de hoje recebe a contribuição de Álvaro Augusto Vargas, que, atendendo ao nosso convite, abordará o tema suicídio. Fique ligado. E ele vai responder as questões que lhe forem apresentadas. Se você quer participar, e você está ouvindo e quer participar, envie suas dúvidas, seus comentários pela internet através do endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é muito importante. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande nós estarmos juntos nesse estudo do Espiritismo, nos seus variados assuntos e tópicos. E o assunto de hoje, talvez pelo mês... setembro amarelo, é o suicídio. Nós tivemos aqui duas semanas atrás, já foi com o Wilson Garcia, comentando sobre esse tema. O suicídio é muito preocupante, é um problema que afeta bastante a nossa sociedade. Nós temos, igual foi mencionamos anteriormente no outro programa, mais pessoas perdem a vida física pelo suicídio do que todas as violências juntas e mesmo guerras. Então se tornou uma verdadeira epidemia. E o Espiritismo traz as ferramentas, as condições para erradicar esse mal que assola a nossa sociedade. Vivemos um mundo muito difícil, com várias provas e expiações que temos que atravessar aqui, mas o que tem levado as pessoas ao suicídio é a falta de fé em Deus. A pessoa perde a crença, perde a esperança e busca a fuga, porque não vai resolver um problema, porque o espírito é imortal. E nós, se o indivíduo, ele dá cabo do corpo humano, ele pode destruir o corpo físico de mil maneiras diferentes, mas permanece em espírito vivo, a sua alma permanece viva e sofre muito. E nós havíamos comentado que o sofrimento da pessoa que se suicida é doloroso, até porque ele reencarna com uma energia para viver um período de tempo, e se ele abruptamente, de forma irresponsável, ele regressa, essa energia ainda está ligada ao seu corpo espiritual e vai ficar 10, 20, 30 anos, o tempo necessário para depurar essa energia, sentindo incessantemente a dor do efeito que causou essa morte do suicídio. Então é realmente um regresso para o mundo espiritual, é como na verdade uma fuga de um presídio. O tratamento é como se fosse um condenado, porque esse corpo físico nos foi dado por Deus como uma oportunidade de progresso intelectual e moral, não nos pertence, é um empréstimo, e não é permitido nós cometermos o suicídio, até porque estaríamos agredindo o quinto mandamento das leis de Deus: não matar. O suicídio é um assassino. Também nós comentamos que o suicida, ele é um grande egoísta, porque quantos prejuízos ele causa às pessoas que ele ama, à desestrutura familiar, à esposa que fica, se é um homem, o esposo que fica, se é a mulher, os filhos, e com uma série de problemas que vão ocasionar, às vezes, com questões que a pessoa tivesse fé em Deus e disciplina, o problema que a pessoa com que se defronta seria solucionado. E o processo de recuperação do suicida, porque ninguém vai ficar no inferno, não existe inferno, existe um período de transição doloroso, mas eventualmente será resgatado e vai se preparar para a nova etapa reencarnatória, que é sempre dolorosa. O que nós tentamos abordar com a doutrina espírita é fortalecer a fé em Deus, de modo que o indivíduo, a pessoa, não cometa esse desatino, porque vai atrasar muito o processo evolutivo e vai buscar uma dor muito grande sem necessidade. E nós sabemos que o espírita, quando vai reencarnar, ele tem que primeiro reconstruir seu corpo espiritual que foi danificado, que todo impacto que eu causo no corpo físico, ele vai refletir no corpo espiritual. Então, muitas vezes, reencarna com uma série de problemas, cardíaco, de estômago, paralisia, deficiência mental, enfim. Então, uma reencarnação para reparar, depois outra reencarnação para vivenciar as mesmas experiências em situações agravadas. Então, realmente, nós temos que analisar o Consolador, que é o Espiritismo, que nos consola, porque explica a justiça divina. E nós compreendemos que as experiências que passamos, as dificuldades que estamos atravessando, elas têm uma programação que nós abraçamos antes de reencarnar. Então, ninguém está aqui, numa roleta do azar, vivendo certa situação dolorosa, difícil. Não, essa faz parte do programa reencarnatório. Então, a desenvolver, fortalecer a fé em Deus, paciência, tolerância, perdão e seguir em frente, não é, Sérgio? Olha, Álvaro, claramente trata-se de um problema de saúde pública, né? Além das implicações espirituais, que você já começou nos abrilhantando aí na introdução. A primeira pergunta que eu queria fazer é exatamente em relação a isso. Se o suicídio, ele pode ser causado por uma influência espiritual, que nós no Espiritismo chamamos de obsessão? Interessante. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se os Espíritos influenciam a nossa vida, e aí os Espíritos respondem que mais do que influenciam, eles nos conduzem nessa vida. Parece aí talvez um contrassenso, porque nós temos o livre-arbítrio de decidir o caminho que a gente quer tomar. Se eles nos conduzem, como é que então, onde é que fica o livre-arbítrio? Na verdade, o livre-arbítrio tem que ser entendido que é a minha sintonia mental. Os meus pensamentos emitem e criam uma ponte de conexão com o mundo espiritual. E se nós somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos 22 bilhões de espíritos no planeta Terra, ou seja, a proporção de 3 para 1 no mesmo nível moral. Não são espíritos puros, tem espíritos puros e espíritos atrasados. Então, se nós estabelecemos a sintonia mental com espíritos atrasados, às vezes obsessores terríveis, eles vão nos conduzir para os vícios, para o crime e até o suicídio. Mas tudo porque eu convidei esses espíritos para entrar em sintonia comigo. Então, nós podemos escolher a companhia que nós queremos no aspecto humano. Eu posso fechar a porta da minha casa e não receber uma pessoa que eu não gosto por alguma razão. Mas a minha casa mental é diferente. Uma vez que eu estabeleço a conexão, eu só vou conseguir me desfazer dessa conexão indesejável se eu moralmente me elevar, melhorar as minhas vibrações. Por isso o Espiritismo prega tanto, nas casas espíritas, a premente necessidade da transformação moral. A pessoa buscar ser melhor. Não dizemos se virar santo, porque a evolução não dá saltos. Mas ser uma pessoa melhor todos os dias, em todos os aspectos. Ser mais educado, mais tolerante, viver bem. Então, essa sintonia com o mundo espiritual, ela pode provocar, sim, realmente, a indivíduo ao suicídio. Mas tudo porque a vítima, se eu posso dizer assim, que vai ser o suicida, permitiu o domínio dos obsessores da sua casa mental. Isso pode ser evitado, desde que a gente siga aquela máxima que tão bem Jesus colocou: orai e vigiai. E lembrando que vigiai é vigiar as nossas más inclinações, de forma que possamos ter ações de acordo com os postulados cristãos, ações no bem. Nós mencionamos tolerância, paciência, fraternidade, caridade, isso é vigiar. Você vai sobrepor qualquer inclinação do mal. E a oração é aquele contato permanente com Deus, quando nós fazemos nesse recolhimento, nós devemos ter um tempo nosso de oração e buscamos a energia superior para podermos ter forças necessárias para superar os obstáculos. Não vamos esquecer que Deus é um Pai bondoso, um Pai amantíssimo. Ele quer o nosso bem. Ninguém está abandonado. E Deus quer o nosso bem e nos ama muito mais do que nós conseguimos expressar o amor. Se nós amamos os nossos filhos, que dirá Deus, que é onipresente, onipotente, é só amor com relação a nós. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio. E é aí que complica muitas vezes a nossa situação, que nós não sabemos usar esse livre-arbítrio. Ao invés de pensar coisas boas, às vezes eu começo com ideias pessimistas, ideias negativas e entro em sintonia. Nós temos que lembrar que Deus é bom e vela por nós. E no planeta Terra, o governador espiritual é Jesus. Então, essa nave Terra, quem está no leme é o Mestre. E essa nave Terra está indo para o lugar certo no momento certo. Os equívocos que a gente parece ver na nossa sociedade, de guerras, violência, maldade, é a ausência do bem no homem ainda no seu estado evolutivo, porque nós fomos criados simples e ignorantes, e nesse estágio ainda existe ainda maldade transitória, que gradativamente o homem vai se tornar um espírito puro, através dos milhões de anos necessários. Então, voltando aqui ao que o Sérgio perguntou, sim, os espíritos podem influenciar e nos levar a cometer desatinos, mas nós podemos evitar isso, né, Sérgio? Não, você me deu um gancho aqui. Você menciona a questão de eventualmente as dificuldades que a pessoa eventualmente está vivenciando fazem parte de um planejamento reencarnatório que está visando uma corrigenda qualquer que seja. E aí a gente tem auxílio de guias espirituais, orientadores. Eles conseguiriam, nesse caso, evitar o suicídio? Sim, sempre podem evitar. Mas, novamente, entra aí o livre-arbítrio. Se eu convido para minha companhia um espírito perturbado, e eu gosto dessa companhia, porque eu me sinto bem com essa companhia, o mentor espiritual não pode interferir, porque foi a minha escolha. Tá? Eu me lembro muitas vezes em centros espíritas, quando se manifestavam alguns obsessores das pessoas que iam lá buscar ajuda, e os obsessores diziam: não, eu não sou inimigo dele, eu sou amigo dele, da vítima, né? Mas como amigo? Assim, ele me convida, ele gosta de mim, ele gosta da minha companhia. E esses obsessores não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade, porque a pessoa sente a presença do obsessor, fica carregado, sente carregado, vai no centro espírita buscar tirar esse obsessor. Mas não adianta tirar esse, se vai vir um outro. Então nós temos que realmente mudar a nossa conduta, a nossa forma de pensar. Porque o nosso guia espiritual, ele vai dar todas as sugestões positivas para nós seguirmos o caminho do bem. Vão tentar nos influenciar para o bem. Mas se eu moralmente não me transformo, eu vou recusar essa sugestão do bem. Vamos tentar recordar, quando éramos mais jovens, que a mamãe e o papai diziam: olha, você vai sair hoje à noite? Ó, aquele companheiro lá seu não é muito bom. A gente ignorava muitas vezes esse conselho do papai e da mamãe e saía justamente com aquele indivíduo de má conduta. Porque nós gostávamos: mas o fulano é engraçado, o fulano é divertido. Como é que minha mãe e o papai não gostam dele? Ele é bom. Mas não, era a pessoa, e o pai e a mãe com mais maturidade viam que não era uma boa companhia para o filho, mas o filho ainda assim saía daquela companhia. Então assim também somos nós. Os bons espíritos chegam e vão falar de responsabilidade, de trabalho, de ética, de honestidade, de tolerância, e às vezes nós não estamos muito afim disso. Não, eu quero mais é seguir o outro caminho. Então segue o outro caminho, e esse encosto, essa aproximação pequena do obsessor, ela pode ir crescendo numa espiral, gradativamente se tornando mais intensa, até que esse obsessor toma conta realmente e nos leva a um grande desatino. Eu chamo a atenção particularmente para as pessoas lembrarem, e a USE fez uma campanha muito grande recentemente de Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar deve ser visto como uma formação de um verdadeiro oásis onde nós vivemos. Porque fora do lar, a gente vai para a vida profissional, todos nós que temos que trabalhar, aí é uma vida competitiva, difícil, conta a pagar, problema. Nós temos, às vezes, ambiente de trabalho nem sempre muito positivo. Então, realmente, é um lugar mais difícil de se manter um pensamento elevado. Então, se quando a gente volta para o nosso lar, que seja realmente um lugar de paz. Então, o recolhimento semanal do Evangelho no Lar, criando essas barreiras espirituais que não permitam os obsessores penetrarem e tumultuarem e gerarem problemas. Então, realmente, essa preparação da nossa em relação a neutralizar a influência negativa dos obsessores tem que partir de nós. Os nossos mentores, né, Sérgio, vão nos incentivar. Mas se eu recuso essa ajuda, se eu não gosto dessa ajuda superior, se eu vou buscar a companhia dos espíritos pervertidos, fatalmente quem brinca com fogo acaba se queimando, como diz o adágio popular, né, Sérgio? Olha, Álvaro, tem uma questão que acho que de vez em quando aparece, e eu acho que é bom a gente esclarecer acerca da questão do suicídio. Imagina numa situação, tem lá alguém sentindo falta de uma pessoa que desencarnou. A pessoa, não conhecendo o espiritismo, ela pode eventualmente pensar que se ela comete o suicídio, ela pode reencontrar esse alguém que acabou desencarnando antes dela. Os espíritos, quando eles desencarnam, eles vão para os mesmos lugares, Álvaro? Olha, nós vamos estar no mundo espiritual conforme a nossa densidade moral, o tipo de vida que nós estamos aqui. A desencarnação natural que se passa, a pessoa chega a um estágio da idade e desencarna, ela é o processo melhor, né? Você cumpre o seu programa. E desde que a pessoa seja uma pessoa ética, honesta, cumpridora dos seus deveres, ela vai para o mundo espiritual como nós chegamos aqui. Lembra que a gente chega na maternidade, limpinha, asseada, o médico vai cuidar da gente, a enfermeira vai dar o banho, ou seja, todo o carinho, toda a atenção necessária. Mas quando então a pessoa desencarna, vai ter esse tratamento, vai para a cidade espiritual, vai se preparar, porque a vida no mundo espiritual é intensa, ninguém fica ocioso. Nós vamos estar no mundo espiritual trabalhando, estudando, evoluindo, lembrando que nós somos espíritos eternos, ficamos mais tempo no mundo espiritual do que aqui na Terra encarnados. A gente fica 100, 200 anos, depois reencarna para ter uma experiência aqui na matéria. Mas aquela pessoa que comete um crime, tem uma vida de vícios, ou aquela que comete suicídio, ela vai para outra região. Ela vai para a região que os espíritas chamam de umbral. É a região de transição entre a crosta planetária, tá? Aproximadamente, dizem alguns estudiosos, 50 quilômetros, e nessa parte mais superior começa os planos mais elevados. Então, nessa região do umbral tem verdadeiros pântanos. Esses espíritos que ficam nessa região vão drenar aquela energia negativa que está impregnada na sua alma, que ele desencarnou, mas cheio de energia negativa, e vai ficar o tempo lá necessário para essa drenagem, essa limpeza, até que chegue o dia que ele vai ser atendido. Lembrando, conforme nos ensina Jesus, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Igual fala da parábola do bom pastor, que ele deixa as ovelhas guardadas direitinho no local e sai em busca daquela ovelha que desgarrou. Então Jesus, através dos seus pressupostos, ele vai em busca daquela ovelha desgarrada, vai buscá-la e vai levar para essas cidades. O ponto que o Espiritismo tenta trazer é que nós possamos regressar para o mundo espiritual sem tanto sofrimento, sem tanta dor. As obras espíritas nos esclarecem que mais de 60% das pessoas que desencarnam vão passar um período grande no umbral. Às vezes um ano, às vezes 10, às vezes 30, às vezes 100 anos ou mais. E isso pode ser evitado com atitudes coerentes, atitudes positivas, mudar de atitude. Lembrando, nós não podemos mudar o passado, mas todo dia nós podemos construir um futuro melhor. Então, aquele que pensa que vai fazer o suicídio e vai encontrar com o fulano que ele ama, ele não vai encontrar. Porque aquele que o ama, que ele ama, já está num plano superior e ele se suicidou, é um crime, cometeu um crime, eu feri o quinto mandamento, não matar, ele vai ser punido, né? De certa forma punido, que vai ficar na região dolorosa o tempo que teria que ficar em vida. Se ele já tinha mais 30 anos para viver na Terra, vai ficar 30 anos nessas regiões até ser resgatado e vai chegar com o corpo espiritual mutilado, vai ter que ter uma reencarnação dolorosa na primeira etapa, depois outra reencarnação para vivenciar a experiência que ele fracassou. Você colocou a palavra dolorosa, né? E tem a ver com uma questão que eu tenho para você. Nesse caso, o suicida, ele sofre bastante e qual que é o grau de consciência? Ele tem noção de onde ele está? Ele tem. Tem uma obra muito interessante que eu considero uma das melhores obras no aspecto de explicar em detalhes o suicídio, que foi da Ivone Pereira Franco, médium, que ela escreveu o livro Memórias de um Suicida, e o espírito que se comunicou através dela foi aquele romancista português famoso, Camilo Castelo Branco. E Camilo Castelo Branco, ele ficou 13 anos no chamado Vale dos Suicidas. Porque o suicida, ele está tão perturbado, ele está tão enlouquecido de dor, que ele nem pode ficar no umbral num lugar qualquer. Ele tem que ficar numa região do umbral, confinado longe dos encarnados, para não carregar ainda mais a atmosfera psíquica do planeta, ou das pessoas. Então ele vai ficar confinado no lugar, e ele fica num lugar feio, com um verdadeiro pântano, com cavernas, um lugar muito triste. Ele sente frio, fome, dor. E o Camilo tinha dado, inclusive, usado uma pistola, deu um tiro na cabeça, no tímpano. Ele via assim o tempo todo saindo sangue, e o impacto da bala, a dor daquele momento, incessantemente durante 13 anos. Então ele vai contando com riqueza de detalhes. É um livro, para quem for ler, difícil segurar as lágrimas, porque é um testemunho. Ele conta não como observador, mas como o ator da vivência dolorosa que ele passou. E ele escreve com riqueza de detalhes, num vocabulário, que olha, você fica com o peito... sente a dor dele, né? Então realmente é uma obra que aqueles que se interessam pelo assunto devem ler e compreender a magnitude do problema, que é uma verdadeira loucura. E realmente, Sérgio, o suicida, ele fica num estágio, conforme for, entre loucura e irracionalidade. Ele tem flashes de irracionalidade, que ele sabe que não morreu, está vivo ainda, mas ao mesmo tempo tem o aspecto da loucura, da dor. Então ele fica como variando entre loucura da dor, porque a dor é muito intensa, e momentos de lucidez. E nesse intervalo, sentindo fome, frio e dor. Realmente é uma experiência para quem se suicida nunca mais repetir esse gesto trilocado, porque realmente é uma decisão terrível. É uma das desencarnações mais dolorosas, é o suicídio. Eu imagino aqui, Álvaro, que algumas pessoas podem estar nos ouvindo que tiveram alguém que acabou cometendo esse ato e gera toda uma preocupação. Inclusive, eles começam a pensar, tem alguma modalidade diferente de suicídio que é mais grave ou menos grave? Ou tanto faz, todas têm a mesma relevância? E um outro aspecto, até para completar daí a sua resposta, o que eu faço se eu tenho alguém que desencarnou nessas condições? Olha, todos nós temos amigos, parentes que desencarnaram por suicídio. O que a gente pode dizer, tenhamos fé em Deus e plena esperança, igual mencionamos, que ninguém está abandonado. Eventualmente chegará o dia de redenção. Quem se suicidou fez uma opção num aprendizado doloroso que vai ter um fim. Isso vai acabar. Que leve um ano, dois, dez, para a eternidade, isso é até pouco tempo. Então vai aprender que isso é ruim. Isso vai se acabar. No Vale dos Suicidas, tem uma menção do Camilo Castelo Branco. Ele explica que tinha um asilo que atendia os suicidas que já estavam em condições de serem recuperados, e lá tinha chamado Torre de Vigia. Essa Torre de Vigia tinha como se fosse um grande telescópio, e os espíritos iluminados, eles varriam, como escaneando todo o vale, e vigiando todos os suicidas. Então ninguém estava abandonado, eles estavam sendo fiscalizados e atendidos na medida do possível. Interessante que os espíritos que vigiavam os suicidas eram almas extremamente iluminadas, porque para observar aquela dor incessante do suicida e não se desequilibrar, tinha que ser um espírito muito evoluído. Então, através da bondade desses irmãos, os suicidas eram atendidos. Então ninguém, alguém que tem um parente, alguém que suicidou, saiba que não está abandonado, que ele está sendo atendido na medida do possível. Muito bem, você já fez a referência de que o suicida, nesse caso, ele está ferindo o quinto mandamento, sendo, portanto, um assassino. Então já está claro que existe aí uma responsabilidade perante Deus. Fala um pouco da consequência disso, Álvaro. Todo assassinato ele tem as suas consequências. No caso, o suicida, ele tem a consequência de cometer esse desatino, ele destruiu um corpo físico que não lhe pertence, foi lhe dado como instrumento de progresso, ele vai desestruturar toda uma família. Também nessa obra, A Memória do Suicida, o Camilo conta de um colega dele de martírio, que também tinha suicidado, era um rico comerciante, mas jogava muito. E fez muitas dívidas no jogo e foi à bancarrota, ele faliu. Desesperado, ele também usa uma pistola e dá um tiro no tímpano. Ele deixa a viúva e deixa a filhinha dele de 5 anos e um menino. Depois de 13 anos, ele também, como Camilo, foi resgatado. Desobedecendo às ordens superiores do asilo, ele resolveu visitar a família. Ele vai ver. Ele se arruma todo, pega até um buquê de flores para levar para a esposa. Quando ele chega na antiga casa dele, já não tem outras pessoas. Pá, tinha passado 13 anos. Ele procura pela esposa, ele descobre que a esposa não era muito correta. Inclusive, aliciava a própria filha dele, a Margaridinha, que ele chamava. E ela estava se prostituindo no cais da Ribeira, lá em Portugal. Então ele fica triste. O filho dele tinha se tornado... Estava preso na cadeia e tinha se tornado um marginal. Ele visita o filho se lamentando: ah, se meu pai estivesse vivo, eu teria conseguido talvez um emprego, não estaria aqui na cadeia. E a filha dele, quando ele vai ver a filha se prostituindo, a filha chorando, porque a mãe que aliciava estava brigando com ela, e ela faz saudade do meu pai. Se meu pai estivesse vivo, isso não estaria acontecendo. Quando ele vê a filha dele, que ele tanto amava, chorando, ele vê o que foi que ele provocou, ele entra em desespero. E aí ele é retirado, atendido pelos enfermeiros, levado para um lugar isolado, porque a dor foi muito intensa. Então a gente vê que o suicídio não é só o indivíduo que vai sofrer. Ele cria toda uma série de problemas para a própria família, que é que fica, e vai sofrer o impacto de tudo isso aí emocional. Então realmente as implicações são grandes, mas as oportunidades que Deus nos oferece são inúmeras. Então não vamos pensar que a pessoa cometeu um crime. Imagina, fora o suicídio, uma mãe que tem um filho no presídio, que é um grande criminoso, é um assassino de várias pessoas. Ora, aquele filho que está no presídio, mesmo que tenha assassinado várias pessoas, é uma ovelha desgarrada. Não está perdido para a eternidade. Não existe pecado irremissível. Tá? Então basta ver as parábolas de Jesus, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha desgarrada. Sempre existe uma chance, uma oportunidade de recomeço. Então nós temos que ver que, embora tenha caído, o espírito tenha caído num grande erro, vai ter a chance, a mão vai ser dada, assim como Jesus deu a mão a Pedro, que se afundava na água no Tiberíades, e sustentou e botou de volta no barco. Uma mão amiga vai chegar para aquele que fracassou, vai segurá-lo e vai levá-lo novamente, reerguê-lo para novas oportunidades. Agora, tem toda a semeadura livre, a colheita obrigatória. Nós vamos passar por uma série de experiências dolorosas, mas recupera. A Ivone Pereira Franco mesmo é um espírito muito iluminado hoje, mas ela fala a alguns mentores que ela, por algumas encarnações, ela foi suicida. Por isso que ela se identificou tanto com Camilo Castelo Branco e fez essa obra. Ou seja, ela é suicida, se recuperou, se tornou um espírito muito iluminado. Ou seja, existe chance de progresso e reconstrução. Nós mesmos estamos aqui hoje, podemos dizer, ao longo das nossas reencarnações, se nós também já tomamos essa decisão translocada em alguma etapa reencarnatória. Então vamos olhar com muito carinho. O que nós temos que fazer é condenar o equívoco, mas estender a mão àquele que realmente fracassou e apoiar aqueles familiares, que não se desesperem com as pessoas que cometeram esse ato equivocado, né? Muito bom. Você menciona aí que a duração ela vai variar, depende muito do tempo que a pessoa tirou dela mesma, do grau de perturbação. E para consolo daqueles que nos ouvem, e na expectativa do suicida ser amparado, como é que é esse amparo? Como é que é esse processo de amparo? Você tinha perguntado anteriormente se tem diferença de um método de suicídio. Tem. De todos, o mais doloroso, diz essa obra comenta, né? São aqueles que se jogam na frente de um trem e são trucidados. Então, quanto mais eu mutilo o meu corpo, maior é o reflexo no corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ele é plasmático, ele se adapta aos impactos que nós provocamos. Então, realmente, o sofrimento vai ser o mesmo, mas vai ser mais doloroso a recuperação daquele que destrói o corpo físico através de, por exemplo, ser despedaçado por um trem. Agora, imagina, naquela época, quando essa obra foi escrita, não tinha ainda o homem-bomba. Imagina aqueles indivíduos lá no Oriente Médio que colocam uma carga de explosiva no corpo físico e explode. O sofrimento que vai ser para ele. Agora, o sofrimento também vai ser muito grande, não é só do suicida. É aquele que induziu o suicídio, aquele que envolveu a pessoa e provocou o suicídio. Então nós somos muito responsáveis pelos nossos atos. A gente lembrar que nem todas as pessoas que chegam ao topo do sucesso chegaram lá sozinhos, outros ajudaram. Aquele que vai para o abismo também, para o buraco, muitas vezes as pessoas ajudaram a colocar naquele buraco. Então a gente vê muitas vezes um processo reencarnatório, famílias que recebem crianças com síndrome de Down, por exemplo, ou com paralisias, né? Ou com uma série de problemas de distonia mental. E o pai vai receber aquele filho com aqueles problemas. O que foi que eu fiz para merecer isso? Olha, alguma vinculação tem. Porque o suicida, ele o fez, mas talvez alguém do lado não apoiou, não orientou como deveria e deixou que as pessoas realmente fracassassem. Tá? Mas você falava da questão do atendimento. Ora, o atendimento ele vai estar acontecendo no verdadeiro resgate, na verdade. Porque esse Vale dos Suicidas, por exemplo, chegava todo um grupo de enfermeiros e junto com lanceiros, inclusive, para afastar os que não tinham condições de ser resgatados ainda. Eram resgatados apenas aqueles espíritos que tinham condições de ser atendidos, porque tinham drenado todas aquelas energias. E nos fala então, Camilo, que essa energia, esse fluido vital que a gente tem, é como se fosse uma energia elétrica. E o suicida, ele fica como saindo faíscas do corpo espiritual dele, é aquela drenagem dessa energia. Enquanto não drenar todo esse fluido vital, toda essa energia que ia permiti-lo viver por 10, 20, 30 anos, ele não pode, ainda não tem condições de ser atendido. Então, realmente, o atendimento não é só quando o enfermeiro vai lá no Vale dos Suicidas ou num local, num umbral, para tirar o suicida. Ele estando lá, ele já está sendo atendido, porque está sendo fiscalizado, vigiado, e esse processo lá onde ele está drenando essa energia. Então, como se fosse um tratamento inicial para recuperação do equilíbrio do suicida. Né? Podemos chamar de um expurgo. É um expurgo, nesse processo. Uma drenagem. Você tocou num ponto extremamente relevante. Nossos amigos lá do Oriente Médio, os homens bomba, todo um fundamentalismo, nada a ver com religião, mas sim fundamentalismo mesmo de alguns indivíduos. E também existe em alguns países asiáticos aquela, como se o suicídio fizesse parte da cultura local. Você viveu, você vai muito para lá, né? Para preservação da honra. Nesse tipo de circunstância, tem atenuante? Como é que é esse processo, esse atenuante para esse ato criminoso? Olha, atenuante sempre existe, porque assim como na penalogia do homem aqui, ela considera atenuantes, a pessoa comete um crime e analisar todas as circunstâncias, desde a infância, a mocidade, como é que a pessoa viveu. Tanto que você tem o advogado, tem o promotor, tem o advogado de defesa e o juiz para julgar e o próprio júri para analisar essa conclusão. Então você vai analisar a situação, se houve realmente intenção, se foi uma irresponsabilidade, tá? Então isso também acontece. Hoje você tem uma situação na nossa sociedade da depressão, que é uma doença, é uma enfermidade. Então as pessoas têm problemas na encarnação e não conseguem curar naquela encarnação. Elas vão para o mundo espiritual, se melhoram, mas quando reencarnam, muitos daqueles problemas das vidas pregressas, que está no inconsciente profundo, migra para o consciente, e aquela síndrome do pânico, aquelas fobias todas começam a manifestar, e a pessoa não consegue se reequilibrar convenientemente. Pode ser que nesse momento de fragilidade, o obsessor se aproveite para se aproximar. E se a pessoa não tem realmente uma estrutura moral suficiente, ela é levada até para cometer esse desatino. Então, uma das questões que a gente trata é buscar evitar a pessoa ficar deprimida. Então, todos nós temos altos e baixos no aspecto de não estar muito bem, alto astral, baixo astral. Isso é uma coisa. Depressão quando é uma coisa mais constante, mais persistente. Então, aí a pessoa tem que ter tratado por um psiquiatra, tomar remédio, né, fazer um tratamento correto, médico, mas também buscar apoio espiritual para ser tratado. Então, conforme for o que levou a pessoa a suicidar, a situação, ela tem atenuantes. No caso da Ásia, você tem um conceito de honra, e no passado era muito mais presente. Hoje já mudou bastante, mas o índice o índice ainda de suicídio na Ásia ele é muito elevado. Tá? Então, depende da cultura, por que a pessoa fez isso. Agora, uma coisa é atenuar, a outra é perdoar. Então, a pessoa comete o desatino, ela tem atenuantes, mas não exime ela do erro praticado. Porque dentro de nós tem coisa chamada consciência. Alguns dizem que é a impressão digital de Deus na nossa alma. É a consciência. Todos nós temos consciência do que fazemos. Maior ou menor, mas temos consciência. Temos também o guia espiritual que interfere na nossa vida positivamente. Quando eu bloqueio essa interferência, pelo egoísmo, pela maldade, pelos vícios, é que eu dou margem à possibilidade dessa influência negativa que vai me levar para um crime ou até para o suicídio, conforme aconteceu. Mas realmente tem atenuantes e tem que considerar também a vida da pessoa. Pega um indivíduo que é uma pessoa boa, caridosa, que sempre ajudou as pessoas, mas num momento de fraqueza cometeu o suicídio. Então realmente é diferente de um criminoso, uma pessoa perversa, que sempre fez o mal e cometeu o suicídio. São dois pesos diferentes. Um era bom, se desequilibrou e cometeu o suicídio. O outro era mal, se desequilibrou e cometeu o suicídio. Então a forma de atender e a atenuação vai acontecer isso aí também. O que é interessante para os nossos ouvintes, que alguém pode perguntar, a diferença do suicida para um acidente de carro, por exemplo. Então está cheio de fluido vital, jovem ainda, com 20 anos, com gasolina azul, como a gente diz na língua dos jovens, cheio de gasolina azul, 20 anos de idade, e tem um acidente. E o outro que se suicidou. Só que aquele que sofreu o acidente, se tiver mérito, ele vai ser levado, muitas vezes é levado em estado de sono, e vai essa energia espiritual, fluido vital dele vai ser drenada, porque ele tem méritos para isso, porque não se suicidou. E o outro não, tem mérito nenhum. Não podemos esquecer que para o mundo maior, o suicídio é como uma pessoa no presídio que fugiu. O que acontece aqui na Terra quando um prisioneiro foge da cadeia e é recapturado pela polícia? Perde todas as regalias. Acabou banho de sol, acabou televisão, perde todo. Então, olha, você fugiu, você perdeu as regalias. Então, o suicida também é assim, ele não tem regalias, essa é a questão. Nós vamos voltar já, eu vou dar uma folga para você tomar uma aguinha, Álvaro, E já eu quero voltar e até para... Nós vamos falar sobre a retomada, sobre a volta do suicida. Amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com Alferes José Caetano. E nós aproveitamos, Álvaro, que você está aqui, para a gente falar também da campanha Conheça o Espiritismo. É uma iniciativa muito legal que a USE de Piracicaba está coordenando para que nós possamos distribuir gratuitamente um livro bastante importante. A USE já distribuiu outras vezes esse livro, chama Fundamentos da Doutrina Espírita. Como é que está essa campanha, Álvaro? O que você pode falar sobre isso? Nós convidamos nossos ouvintes a entrarem no site, no portal da USE, www.usepiracicaba.com.br, para ver os detalhes de como participar dessa campanha. Então nós vamos distribuir 25 mil livros a partir de março do ano que vem, e agora estamos em um processo de arrecadar recursos financeiros para pagar então esses 25 mil livros. Lembrando que um livro espírita ele pode mudar a vida de uma família, salvar uma vida. E essa é a quarta campanha que nós estamos fazendo. A primeira campanha nós fizemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, 23 mil livros. Depois a segunda campanha foi com o Livro dos Espíritos, foram 12 mil livros. A terceira campanha foi com o Fundamento da Doutrina, com 50 mil livros. E como foi uma obra muito interessante, nós resolvemos reeditar essa campanha, essa quarta campanha, com agora o Fundamento da Doutrina novamente. Então nós vamos usar todas as casas espíritas, vamos doar esses livros para as casas espíritas da região e que esse livro possa chegar à mão das famílias que não conhecem o Espiritismo. E os Fundamentos da Doutrina é uma forma muito branda, porque as obras espíritas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, são muito bons. Mas o Fundamento ele coloca a base numa linguagem mais simples, mais acessível, como fosse um resumo, numa forma mais branda que a pessoa possa ser mais compreensível. A gente pega os livros espíritas, às vezes a linguagem é um pouco mais difícil. Então a gente coloca os Fundamentos da Doutrina, a pessoa lê esse livro e se gostar depois vai, na sequência, adquirir as obras espíritas, né? O Livro dos Espíritos, Fundamentos, o Evangelho, né? Então, enfim, convidamos todos a participar dessa campanha. Nós temos certeza que, como foi anteriormente, será um grande sucesso pelo impacto que causa na comunidade. Pessoas que não conhecem o Espiritismo vão passar a conhecer e se interessar pela doutrina, buscando modificar a sua vida. Porque o Espiritismo é capaz de mudar um estilo de vida. A pessoa vai conhecer o Espiritismo e começa a frequentar, se interessa, estudar. E essa realmente é a proposta da campanha. Eu gostei muito do método que vocês criaram para entrega, para distribuição. Que não vai ser uma coisa fria que um carteiro entrega, mas o próprio participante da Casa Espírita vai ser o entregador, vai poder explicar eventualmente qualquer coisa. De repente abre a porta aí para nós fazermos o que Jesus quer que a gente faça. Falemos sobre Jesus, falemos sobre o Espiritismo. E a gente possa, quem sabe, levar um consolo para todos aí. Tudo vem com aprendizado, viu, Sérgio? A primeira campanha nós usamos a boa vontade do Jornal de Piracicaba, que distribuiu, mas nós tivemos a reclamação de uma igreja local e o jornal, depois da segunda campanha, não quis participar. Depois usamos um outro jornal, né? Também houve reclamação da igreja, aí nós... A terceira campanha nós contratamos uma empresa para distribuir os livros e parte dos livros nós fomos encontrar num local de reciclagem de papel. Eram 3 mil livros que tinham sobrado dos 50 mil, esses livros iam ser destruídos. E a máquina de picotar papel picotou um livro e quebrou. E nesse meio tempo eu fui avisado, eu fui lá e consegui recuperar os 3 mil livros. Então a gente vê que a presença da espiritualidade superior está sempre atuante. Então essa quarta campanha que o Sérgio falou, nós não vamos fazer mais isso. Nós vamos usar os próprios espíritas e simpatizantes do espiritismo a levar esse livro, esses 25 mil livros. E se a campanha for realmente distribuir muito rápido, a gente repete ela outra vez. Mas vamos trabalhar com uma tiragem menor, até para poder guardar os livros, bem guardado, não estragar os livros, e fazer isso com calma, porque é uma joia preciosa, né, Sérgio? Eu vou dar uma atualizada aqui, então, só relembrando o site que o Álvaro falou, usepiracicaba.com.br, acessa lá, e se você acessar, você vai ver que a gente já está com quase 17% de livros arrecadados, são 4.219 livros até agora, já é um bom volume. Mas ainda falta 20.781 livros para a gente atingir a marca dos 25 mil. Então, você que nos ouve, vai lá, clica. Existem vários métodos seguros, inclusive utilizando um site de PagSeguro, né? QR Code, né? Com QR Code, tudo muito tranquilo para evitar, inclusive, fraudes. Tem o depósito em conta no Itaú para quem não quiser. Mas eu vou até passar a conta aqui, 06187. Dígito zero na agência 2633 do Banco Itaú, que é o Banco 341. Vai ter lá o nosso CNPJ para que você faça direitinho o depósito. Entre lá no site e colabore. Faça como Humberto de Campos diz, auxilie um homem auxiliando o outro, né? Fazendo a parte de auxiliar a Deus. O Álvaro está me lembrando aqui. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Do Espírito Emmanuel, extraído da obra Estude Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Agora nós vamos, Guilherme, tá com a música no ponto aí, vamos tocar a música Trem Bala, da Ana Vilela. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Prestes a partir. Lá, ia, lá, ia, lá. Amigos ouvintes, estamos aqui então voltando para o segundo bloco, num tema muito interessante, muito importante. Fique ligado. E agora nós vamos falar ainda sobre o suicídio, mas começando a abordar o suicídio na ótica da volta. A gente falou um pouco sobre o tempo, a gente falou um pouco sobre a recuperação que é possível, que não existe sofrimento eterno. O Álvaro trouxe uma mensagem de consolo. Álvaro, existe um tempo determinado entre o ato cometido e uma nova encarnação? Olha, é variável. O tempo que a pessoa fica nesse vale dos suicidas ou locais de confinamento no umbral para drenar essa energia, mencionamos antes que tem atenuantes. A pessoa, de repente, tem mais 20 anos de vida, em vez de ficar 20 anos nessa região, vai ficar 10 pelos atenuantes que ela possa apresentar. Mas chegando no mundo espiritual, lá, depois de ter resgatado lá no hospital, sofreu alguma cirurgia de recuperação do corpo espiritual, ela vai fazer todo um trabalho para ver, um exame de consciência. Por que você fez isso? Então vai mostrar o projeto reencarnatório, a experiência que você tinha que passar, que é importante você compreender isso aí. Então, no caso, como exemplo aqui, eu estou citando o Camilo Castelo Branco, que tem uma riqueza de detalhes. O Camilo Castelo Branco, ele volta no tempo para saber por que ele ficou cego, que ele se suicidou, porque ele era um escritor famoso e estava ficando cego. Na idade de 60 e poucos anos, ele não aceitou a cegueira. Então, por que eu fiquei cego? Então, ele começa a ver que lá no século XVI, no interior da Espanha, ele era um jovem camponês e se apaixonou por uma Magda, uma menina da vila, e os dois pensavam em se casar. Mas só que chegou um primo dessa Magda, Maria Magda, e elas, claro, o primo era rico, é um oficial do exército, um cavalo branco, uma roupa bonita. Ela se apaixonou por ele e foram embora para a Holanda, outro país. E ele ficou frustrado, em vez de continuar sendo um camponês, ele resolve então entrar na igreja. Só que sem nenhuma vocação, ele vai participar da Inquisição. Então ele começa na Inquisição, ele se torna o executor de ódio, torturador e tudo isso. Mas 15 anos se passaram, Maria Magda volta novamente para Madrid, onde ele estava, e ele então desperta a paixão por ela, consegue manipular para prender o marido dela, porque era protestante e a Espanha era católica. Ele é preso, torturado, e ele induz a Maria Magda, seduz ela, né? Mesmo assim, ela tinha um verdadeiro asco por ele, né? Repulsa por ele. Mas ele tinha prometido libertá-lo se ela cedesse os desejos dele. E ele liberta. Só que antes de libertar, ele cega o marido de Maria Magda. Então ele está... Depois ele reencarnou várias vezes, sofreu muito. Essa última reencarnação era mais branda. Só ia ficar cego. Então ele fica cego, então ele começa a compreender a lei de causa e efeito. Que ele ficou cego, que provocou alguma coisa. Então a gente tem que entender, ele que vai compreender a justiça divina, que se nós temos uma experiência difícil aqui, é porque nós estamos colhendo o que nós plantamos. Então essa primeira compreensão do espírito do mundo espiritual é necessário ter, a compreender a justiça divina e a reencarnação. Uma vez que o espírito tem essa compreensão, ele vai se preparar melhor. Ele pode reencarnar depois de alguns anos ou ficar muito tempo no mundo espiritual se preparando. O Camilo mesmo ficou com mais de 40 anos estudando no mundo espiritual, com medo de reencarnar e fracassar outra vez. Então ele ficou com mais de 40 anos no mundo espiritual se preparando, estudando, fazendo cursos, se evangelizando mais, ganhando energias para vivenciar. Então a primeira reencarnação que tem do espírito, depois de ter se recuperado do mundo espiritual, é ele drenar aquela energia negativa do seu corpo espiritual provocada pelo suicídio. Então, por exemplo, se a pessoa se enforcou, pode reencarnar com enfisema pulmonar. Se a pessoa deu um tiro na cabeça, pode ter uma distonia mental, ter um problema mental qualquer, síndrome de Down, alguma deficiência mental. Se a pessoa ingeriu veneno, pode gerar um câncer no estômago. Se a pessoa se enforcou, pode gerar uma paralisia. Enfim, ele vai ter um reflexo no corpo físico conforme o grau, a forma que ele provocou o suicídio. Aí tem toda aquela encarnação de recuperação, de reconstrução do corpo espiritual. Superando essa fase, ele volta para o espiritual bom. Agora você está com um corpo saudável. Agora você vai reencarnar outra vez no mecanismo de reparação, porque você prejudicou muita gente. O suicídio prejudicou. Eu contei o caso do comerciante suicidou e a filhinha se prostituiu. Modifica a vida das pessoas. Então você vai ter todo um trabalho e vai ter agravado, porque você vai ter que passar pelas mesmas experiências que te levaram à possibilidade de suicídio. Você tem que superar isso aí. Você fracassou, você tem que passar por isso. Então, realmente, cria uma... E quantas reencarnações serão necessárias para cumprir esse trabalho? Está falando talvez de 300, 400, 500 anos. Então, é um atraso muito grande no processo evolutivo, doloroso. Melhor a pessoa, realmente, nos dias de hoje, a analisar a responsabilidade perante a vida e fortalecer a fé em Deus e evitar um processo tão longo. Mas, novamente, né, Sérgio? Lembrando aqueles que têm amigos ou parentes que suicidaram, compreender que não estão abandonados. Não existe ninguém abandonado. Eles estão sendo atendidos na medida do possível e nós temos a eternidade para recuperar e saldar os débitos com a lei divina e de forma que possamos ser felizes. Ninguém quer ficar devendo alguma coisa. Mas o processo de recuperação, em linhas gerais, seria mais ou menos assim. A pessoa vai passar por esse tempo num vale ou num local para drenar o fluido vital, um tempo na cidade espiritual se preparando, reencarna para alguma deformidade decorrente do suicídio, depois reencarna outra vez para repetir a experiência que fracassou. São dois aspectos aí. O primeiro deles, Álvaro, você falou a questão da reparação e eventualmente o suicida, ao se reequilibrar, retomar aquilo que eventualmente causou. Então, existem pessoas que, você falou inclusive da Ivone Pereira, ela cometeu suicídio várias encarnações. Então, podem existir espíritos que continuam fraquejando, fracassando, quando expostos ao mesmo tipo de experiência. Tem um caso interessante, que é emblemático, triste, mas emblemático, mas está dentro do estudo da noite, é o caso que o Chico Xavier visitava, quando estava entre nós, o saudoso Chico, visitava uma comunidade muito pobre e tinha num barraquinho, tinha uma jovem sem braço e sem perna. Aí o pessoal perguntou o que poderia gerar disso. Na encarnação, ela tomou veneno, então ela veio sem os braços. Mas só quando ela venceu os braços, ela tinha perna. Então ela reencarnou para superar o desejo de autodestruição. Ela correu, se jogou no rio e se afogou. Aí então na outra encarnação ela venceu em braços e sem perna. Você vê que a bondade divina de cercear nossos movimentos, ela existe. Tá? Então ela existe uma forma até de nos proteger. Se aprender a valorizar a vida. Então, o fracasso pode acontecer. E será repetido quantas vezes necessário até que nós possamos superar. Então, nós temos que aprender, e o Espiritismo é muito rico de informação, de quanto é importante uma encarnação. Uma reencarnação bem vivida, ela pode valer por 10 reencarnações que nós não soubemos aproveitar. Ou seja, o céu é o limite. Eu posso mudar muito a minha forma de viver. Todos os dias, os bons espíritos nos convidam a ações boas. Mas se nós, pela nossa imprudência, ficamos cegos e surdos aos chamamentos superiores, nós fatalmente vamos estar sendo levados para uma decisão equivocada. Então, quando perguntado aos espíritos superiores por que as pessoas suicidam, é um materialismo, né? A pessoa não acredita no mundo espiritual. Ou se acredita, não acredita com fé necessária em Deus, na bondade divina. E aí comete os desatinos. Por isso que o suicídio está no nível tão elevado nos dias de hoje. Porque vivemos num planeta com muito sofrimento, Uma época de transição planetária, como dizem os mentores, o açodar das dores está aumentando muito o sofrimento. A crise econômica, os problemas das enfermidades, das dificuldades sociais, da injustiça humana. Então tudo isso gera uma série de fatores que a pessoa pode realmente ficar num estado depressivo, num estado ruim e achar que o suicídio é a solução. E como nós colocamos aqui, não é. Suicídio é solução. Suicídio é um problema maior ainda. Solução é realmente fortalecer nossa fé em Deus e enfrentar frente a cara a cara os problemas e resolvê-los. É, você colocou muito bem. Muitas pessoas acreditam que... primeiro, a sua explicação coloca um entendimento diferente para essas pessoas que eventualmente têm problemas físicos e problemas psicológicos. Pessoas que nascem com deformações genéticas e tudo. E muitas pessoas acreditam ser castigo divino, mas você coloca de uma forma até, no caso, sem os braços, depois sem as pernas, está protegendo a pessoa dela mesma, buscando eliminar, ou cercear, vamos usar a palavra melhor aqui, uma tendência que pode causar um ciclo vicioso. Então é importantíssimo esse aspecto do consolo que o Espiritismo traz. Eu visitei uma vez um jovem, era uma cena até triste, um jovem que escapou do suicídio, mas já tinha tentado suicídio várias vezes. E ele teve uma desilusão amorosa. E quando eu vi, ele estava na cama, porque a última vez foi muito agressiva a forma que ele tinha tentado suicidar. E era um quadro doloroso, porque era quase um esqueleto humano na cama, e a mãe carinhosa, cuidando dele, com aquela atenção toda, né? E eu, como espírito, fazendo aquela visita fraterna que a gente faz, fui até lá, na época era bem mais jovem, né? Mas eu não esqueci, não saiu da minha retina visual, o desvelo da mãe com aquele filho, e ele tudo para ter uma vida normal, mas teve uma desilusão amorosa. Eu falei, gente, com tanto rapaz, tanta moça nessa sociedade, um jovem, ele estava muito feio, né? Que já estava meio mutilado, né? Mas ele, com toda certeza, era um jovem, foi um jovem bonito antes de tentar o suicídio. Quer dizer, então as pessoas tomam decisões precipitadas. Tem casos de a pessoa suicidar porque o time de futebol perdeu o jogo, né? Perdeu o campeonato. Entendeu? Então você fica vendo esses motivos, ou dramas e dramas, pede fortuna. Então, vamos compreender que essa é a riqueza que o Espiritismo, por isso que essa campanha que nós estamos fazendo, a USA está promovendo, é uma tentativa de dar um pouco mais de lucidez ao indivíduo, porque o suicídio é uma loucura. Então, um pouco de lucidez, não cometer uma loucura, um ato tão horrível, tão horrendo como esse, né? Porque a vida, com todas as suas dificuldades, ela é uma oportunidade maravilhosa de crescimento. E passa tão rápido, né, Sérgio? De 70, 80 anos, hoje a média de vida está chegando nessa faixa, né? Aliás, na Itália eu recebi a notícia boa, né? Que o idoso é só depois dos 80, uma coisa assim, né? Falei, nossa, já não sou mais idoso. Depois de 70 e poucos. Eu falei, nossa, então agora eu sou jovem para a Itália, né? Quando a gente olha, cada vez mais a gente tem meios de prolongar a nossa estada terrena, né? Com todos os recursos que a ciência permite. Muitas empresas... A gente vai precisar readequar, porque muitas empresas... vou usar eu como exemplo. Eu, com 50 anos, eu me aposentei no INSS. Nossa! Eu comecei a trabalhar com 15. Ah, com 15. Registrado, né? Então, às vezes a gente fica com 50 e poucos anos já se sentindo, querendo aposentar, se achando velho. E a ciência está permitindo a gente prolongar, precisa começar a repensar essas coisas. Não, a longevidade está se estendendo. Ou seja, mas perante a eternidade é um prazo curto. Temos paciência com a vida, né, Sérgio? E não vamos sobrecarregar. E no mundo espiritual que você tinha colocado, nós somos muito ativos, ninguém fica parado. Você tem lá as cidades espirituais, as universidades, os centros de pesquisa. E nos preparamos muito. Um processo reencarnatório, a gente conversa, é bem planejado. Agora imagina, toda uma programação que foi estabelecida, os reencontros aqui, os filhos que vão nascer, os amigos, tudo isso foi mais ou menos delineado, com certa flexibilidade, para acontecer. Aí comete o desatino do suicídio. Quantos... a destruição de vários compromissos que foram feitos. Uma coisa que levou 20, 30 anos, 40 anos programando, a pessoa destrói. Quer dizer, então realmente é uma... O compromisso na sequência, na reencarnação, no processo, na vinda, na retomada, ele é muito difícil e doloroso. Então é melhor prevenir. E a melhor vacina é realmente o evangelho. E existe uma questão, Álvaro, a pessoa precisa compreender, quem está nos ouvindo e eventualmente está vivenciando, ou se você tem alguém na família que experimenta esse tipo de problema na atual existência, é preciso compreender que existe aí um psiquismo adoecido. Para aquele que nos ouve e eventualmente pensa sobre suicídio ou pensa em suicídio, precisa saber que a situação não é tão ruim quanto dentro dele aparenta ser. Por isso que eu diria, Álvaro, que o pior que acontece é o ato da gente se isolar, porque a gente fica muito preso à própria mente. Então, um psiquismo adoecido, a tendência natural é a pessoa se sentir inferior ou se sentir pior do que as outras pessoas, se sentir diminuída, e ela se recolhe. E quando ela se recolhe, ela piora um pouco o problema, porque ela passa, então, a ficar muito mais à mercê do seu psiquismo adoecido. E uma questão do suicídio que eu sempre lembro é, enquanto encarnado, a dor forte dentro da gente pode ser amenizada pelo abraço, pelo carinho, pela troca de mensagens relevantes que a gente pode ter uns com os outros. E mesmo aquele que está vivendo uma depressão, um momento mais difícil, ele vai ter alguém que ele gosta, que desperta um bom sentimento nele. E a partir do momento que ele atenta contra o próprio corpo, sabendo que o espírito prevalece a carne, ele está privando ele mesmo desse bálsamo, dessas oportunidades de bálsamo. Então, aquele que... Eu acredito que no tratamento do suicídio precisa ter o remédio do Cristo, que é a afabilidade e a doçura. Muita rigidez, muita inflexibilidade. Você colocou muito bem lá no começo, o suicida também como um egoísta. E a rigidez, a inflexibilidade tem muito a ver com o egoísmo, porque nos aprisiona aos nossos próprios conceitos e faz com que nós não nos libertemos dele. E a afabilidade e a doçura é o ato de eu, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, dor da alma, a gente não está minimizando a dor de você que pode estar nos ouvindo aqui agora, mas existem todos os recursos. O Álvaro explicou muito bem que a gente, no planejamento reencarnatório, tem toda uma preparação, tem todo um cuidado, tem todo um carinho para que a gente possa ter condições de superar o que está causando esse dilema todo. E paradoxalmente, às vezes, a gente se acha preterido por Deus numa situação dessa. É um pensamento antagônico ao que é a verdade mesmo. Então, nesses aspectos, o melhor remédio, como eu disse, é a afabilidade e a doçura para aceitar o sistema, aceitar o processo, tirar um pouco a rebeldia de lado, porque você colocou o egoísmo, mas eu coloco um pouco da rebeldia aqui, viu, Álvaro? Eu acredito que existe uma motivação de rebeldia no espírito não querer aceitar estar aqui. Até eu tenho uma pergunta para você, porque algumas vezes, conversando com pessoas que já tentaram, às vezes múltiplas vezes, né, durante todos esses anos de atendimento fraterno, eu vi uma tese muito interessante que me despertou um pensamento diferente sobre o assunto. Algumas pessoas pensam o que eu achava que é, pensam em suicídio, mas não cometem. Porque também é um ato de coragem, no desequilíbrio, fazer isso. E quando eu conversava com essas pessoas, elas diziam, fique tranquilo, eu não penso contra a própria vida, eu tenho conhecimento, eu sei que não é uma coisa legal. Eu só queria não existir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse paralelo dessa rebeldia. O não querer existir tem a ver com a rebeldia de não querer estar na Terra, não querer estar num planeta de provas e expiações, de talvez um pouquinho de orgulho aí, de achar que é melhor do que o planeta, né? Uma melancolia pelo que perdeu, sem saber que perdeu, né? Como os irmãos de Capela, quando vieram. Isso aí é um caso muito interessante, que uma das causas do autismo é justamente essa ausência. A pessoa, ela não aceita a experiência carnal, ela não aceita a reencarnação. Porque realmente a vida no mundo espiritual, ela é muito boa. Nós estávamos então em cidades bem organizadas, honestas, éticas. Pega uma cidade que nem é tão elevada assim, que é Nosso Lar, que é uma obra muito conhecida do Chico Xavier e do André Luiz. Nosso Lar fica na fronteira entre o umbral e o início dos planos elevados. E ali você vê que tinha música ambiente, universidades, centros de pesquisa. Então já era um lugar muito bom o Nosso Lar. Mas tem cidades muito mais elevadas que o Nosso Lar. Então nós estávamos nessas cidades, a gente reencarna aqui, tem que lutar pela vida, a competição, as dificuldades. E pode bater aquele momento de melancolia, a pessoa, o espírito tem necessidade de se libertar. Se for uma alma que não está suficientemente preparada, ela pode começar a se desligar. E pode gerar, inclusive, se um espírito já vem de várias reencarnações assim, um autismo. A criança está ali pequena, mas ela já traz dentro dela essa rebeldia, que você falou, rebeldia realmente, rebeldia quanto o processo reencarnatório. Ela não aceita. Por isso que é importante para quem tem, no caso, crianças autistas, os pais conversarem. Particularmente é interessante conversar quando a criança está até dormindo. Vai conversar com o espírito. Dizer aos pais o quanto ama essa criança. Tirando o bloqueio da mente que está cerceada ali. Mostrar, né? Amor, o carinho, a atenção. Ver se a criança realmente ela possa voltar para aceitar o processo reencarnatório. Então, essa rebeldia existe. Nós temos vários problemas aqui. Quando nós reencarnamos aqui, o planeta é, na verdade, um grande hospital, né? Cada um com um tipo de problema. Às vezes hospício, né? Às vezes hospício. Várias alas médicas. Né? Então, aí nós estamos aí com essas cada um com suas dificuldades, né? Não existem dois espíritos iguais no universo. Cada um tem as suas virtudes, os seus defeitos, as suas experiências. Mas, a maneira geral, seria assim, viu? O que a gente sempre chama a atenção é premente a necessidade do homem se evangelizar mais. Nós estamos aqui muito afastados de Deus. O indivíduo se envolve com as coisas da vida material, ele repete os mesmos erros de encarnações passadas. Em muitas encarnações passadas, a gente ia lá num templo religioso, ou a igreja católica, ou protestante, e transferia a responsabilidade da nossa salvação para o pastor ou para o padre. O espiritismo descortina que não é bem assim. É um trabalho individual, interior, que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar. Eu não posso mais ter religiosidade de face, da aparência. Eu tenho que ter religiosidade interior. Ou seja, a transformação moral. Eu tenho que buscar me conhecer. Quando Jesus nos diz, né, conheceis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade sobre mim. Se eu não conhecer meus defeitos, eu não vou mudar meus defeitos. Eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Então, eu tenho que conhecer a verdade sobre minha pessoa. Né? Como é que eu sou? Onde eu acerto, onde eu erro? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus defeitos? E buscar me modificar, me transformar. Para isso é importante ter o ideal cristão. Então o indivíduo hoje na sociedade, ele está muito sem ideal. Ele está como se fosse uma lata boiando assim no oceano, a sabor dos ventos. Ele está sem perdido. Então o espiritismo traz o norte para o indivíduo. Ele fala, olha, nós estamos aqui para reencarnado, vamos passar por uma série de experiências, enfrenta essas circunstâncias difíceis, não fuja dessas experiências, não vá buscar a porta falsa do suicídio, não é a solução, você vai só se complicar mais, vai dificultar, em vez de você, a coisa estava ruim, vai ficar pior. Não é essa a alternativa. O suicídio é a saída da porta falsa, não vai resolver nada. Então, para aquele que fica, Para aquele que tem pensamentos negativos, que se sente deprimido, que acha, às vezes, está num labirinto sem saída, não está sem saída. As ideias negativas que nós iniciamos aqui o programa, os pensamentos negativos, é que vai criar quase que um efeito cascata, um efeito dominó, numa sequência de eventos negativos, porque eu estabeleci essa conexão. Eu tenho que me reconectar com o mundo maior, com os mentores espirituais, de forma que eu tenha ideias boas, pensamentos bons e modifique a minha conduta. Tá? O pensamento tem muita força, né, Sérgio? Muita força o pensamento. Se eu começar a pensar que eu sou um fracassado, eu vou ser o que eu penso. Se eu pensar que eu sou um vencedor, eu vou ser um vencedor. Então eu tenho que direcionar meus pensamentos. Eu crio a minha realidade. Eu crio minha realidade, na verdade. Eu assisti o filme do Divaldo, da biografia do Divaldo, e ele falou uma frase que traduz o que nós estamos conversando. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso. É preciso que a gente aprenda realmente a pensar como reencarnacionista. Quando a gente fala do mecanismo de causa e efeito e no suicídio, você explicou muito bem as consequências futuras do ato. E às vezes a pessoa vai usar múltiplas existências para corrigir um ato desse e vai herdar, né? vai construir essa realidade que às vezes vai ser difícil de lidar. Então, talvez a palavra, você já usou ela aí hoje durante o programa, abnegação diante dos problemas que nós estamos vivenciando. Mas eu queria que você, para não deixar uma impressão errada nos nossos ouvintes, né? A gente já falou sobre as sequelas que envolvem o suicídio na reencarnação. Isso não quer dizer que a gente tem que ser meio ferro e fogo. Toda criança que nascer com problema físico ou mental é um suicida. Não necessariamente. Nós temos um episódio interessante quando Jesus cura um cego de nascença. E perguntaram para ele: mestre, quem foi que pecou? Foi o pai, o avô, as gerações dele? Ele falou: não, ninguém pecou. Ele nasceu cego para que se cumprisse a vontade de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele cego, ele, de forma abnegada, aceitou a cegueira com a forma de introspecção. E está no local exato onde Jesus ia chegar para curá-lo, para com uma confirmação de que ele era o Messias enviado por Deus, para o povo judeu. Então, existem várias experiências que nós passamos, certas limitações físicas que nós passamos, que nós pedimos até para nascer assim. Tem pessoa, por exemplo, que vai nascer manco. Vai mancar de nascença. Ele pediu para ter alguma limitação, para que de repente não se deixasse ser uma pessoa muito bonita, muito elegante, e se deixasse levar por desvios de conduta, morais. Não, eu quero uma limitação que não me deixe tão assim garboso, tão bonito, para de repente seguir um caminho equivocado. Então não vou analisar dessa forma, cada caso é um caso. Não quer dizer que quem tem uma limitação física de alguma natureza tenha sido um suicida, né? Você pode ter alguma pessoa abusou de alguma bebida, por exemplo, alguma coisa, vai ter uma limitação. Mas sempre tem atenuantes, porque no mundo espiritual, nós não evoluímos só na Terra, nós evoluímos também no mundo espiritual. Você viu o caso que eu mencionei do Camilo Castelo Branco? Ele vai reencarnar, mas se a gente vê a reencarnação dele, foi até meio branda. Ele reencarnar, ele ia chegar numa certa idade, ele ia ser espírita, ia ser médio curador, ou seja, fazer a caridade. Então a caridade, como diz o apóstolo Pedro, lava, cobra uma multidão de pecados. O amor destrói toda essa maldade, todos esses equívocos da nossa alma. Então você vai e pode ter essa, no mundo espiritual, trabalhar muito, você fazer coisas boas, caridade. O André Luiz mesmo chegou no mundo espiritual, nessa série André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral, mas depois ele se transformou no mundo espiritual, ele se iluminou, publicou várias obras. Então, quando ele reencarna, qualquer equívoco que ele tenha cometido, já saudou. Você não tem que passar por uma experiência negativa. A lei de ação e reação, ela é dinâmica. Então, a todo instante, eu estou mudando o meu karma, desde que eu faça o bem. Agora, se eu venho para cá e não faço o bem, aí eu não estou resolvendo nada. Então, realmente, nós podemos modificar. Então, qualquer problema físico que nós podemos ter, qualquer enfermidade, não quer dizer necessariamente que foi a questão suicida, né? Legal. E uma pergunta de uma ouvinte aqui, A pergunta dela é assim: quando a pessoa é fraca, o que acontece? Não, no caso do suicídio, No caso, ela tá, eu entendo que ela está colocando mais no sentido de... A pessoa não tem forças para evitar o ato. Sim, tudo depende do limite de cada um. Agora, nós temos consciência dos nossos atos e nós somos responsáveis por eles. A fraqueza não é do corpo físico, é sempre do espírito. Se eu tenho fé em Deus, se eu me fortaleço em Deus, eu vou ter forças para superar as dificuldades. A fraqueza, muitas vezes, é uma desculpa para um comodismo e não querer realmente se fortalecer na fé, na oração, na fé, na transformação moral. Eu posso me acomodar nessa fraqueza. Eu sou fraco. Eu posso achar uma desculpa para não buscar a solução para os meus problemas. Então, vamos tentar dizer que a minha cruz é mais pesada, eu sou fraco, não consigo carregar. Olha, eu estaria aí, então, negando a sabedoria divina, o amor de Deus. Se Deus coloca uma cruz nos meus ombros para me carregar, é porque sabe como é que eu aguento essa cruz ou não. Ninguém está com a provação, a cruz no calvário aqui terreno, maior que as suas capacidades de sustentá-la. Então vamos ter fé em Deus e compreender a sabedoria divina. E se eu estou fraco, vamos mudar a maneira de pensar. Sim, eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte. Com Deus eu consigo fortalecer e ter energia suficiente para carregar minha cruz sem problemas. E você, se a gente lembrar da fala de Jesus colocando o potencial divino em nós, como somos deuses e poderíamos fazer maravilhas, eu acho que a pergunta foi uma pergunta boa, porque muitos ouvintes podem estar tendo a mesma dúvida. Eu acredito, você respondeu muito bem, porque eu acredito que faz parte do processo que a pessoa está vivendo. Tem talvez um pensamento de baixa autoestima, de não se colocando à altura do desafio. E como você disse, o planejamento reencarnatório possibilita que o que está vindo para o meu prato é porque eu tenho condição de... gostei do de meu prato. De lidar. É mais ou menos assim, Sérgio. Legal. Álvaro, eu tenho uma pergunta. Nós estamos quase chegando no final aqui, mas está interessante o papo. O avanço da medicina, ele tem permitido que alguns males antes considerados graves, que podem, pela colocação feita aqui durante o programa, ter a origem no suicídio. Então a pergunta é assim: eu posso ter alguma sequela em função de um suicídio, e isso é para me ajudar no meu processo de melhoria, para eliminar uma tendência? Mas a ciência tem conseguido corrigir esses problemas, essas imperfeições, e faz com que se prolongue a vida. Isso é uma... Eu vou prolongar o sofrimento dessa forma? Não, é o caso da eutanásia, por exemplo, né? Que o indivíduo... Eutanásia é quando o próprio indivíduo pede. Alguns países, isso é permitido, na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, o paciente está com uma enfermidade muito dolorosa, ele pede para que seja aplicado uma substância que ele perca a vida. É um suicídio, né? Suicídio assistido. Assistido. Entendeu? Mas isso aí não deixa de ser um equívoco muito grande. Porque o nosso corpo físico, ele tem uma série de, às vezes, enfermidades morais, nódoas morais, são na alma. E vai passar para o corpo físico drenando energia negativa e libertando a alma. Então, a enfermidade, na verdade, é a cura do espírito. Então, você está drenando o que estava na alma, limpa a alma, e ela vai ficar no mundo espiritual mais equilibrada. Então, se a pessoa está naquele sofrimento, no estágio mais avançado da enfermidade terminal, ele pede para o médico aplicar alguma substância que tire a vida, ele se suicida, ele bloqueia, então, esse processo. Então, ele vai voltar para o mundo espiritual, difícil, porque suicidou, e com aquela carga de energia negativa que ele não conseguiu, não deu tempo de drenar para o corpo físico, vai ter uma nova reencarnação, quer dizer, se complicou muito pelo ato, pelo assassinato e por não ter drenado essa energia. Então, nós temos que entender que a vida pertence a Deus. Nosso momento de regressar ao mundo espiritual, a Deus pertence. Então nós temos que preservar isso. O interessante também a pessoa ter em conta que nós estamos falando aqui tudo de suicídio consciente, né, Sérgio? É isso. E tem o suicídio inconsciente. Aí é um programa novo, né? Porque aí a gente vai preocupar um monte de ouvintes aí. Talvez no próximo programa tenha uma abordar. Olha, seria uma boa, porque aí a gente vai falar sobre os aspectos do encurtamento da vida que a gente faz o tempo inteiro, né? Não cuidando do organismo e uma série... Vícios, né? Olha, eu acho que é uma boa, viu? Uma boa ainda aproveitar. O próximo programa já vai ser fora de setembro, né? Mas talvez seja uma boa se você explorar esse tema aí. É, vamos só dar um recadinho dos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no nosso site ou no nosso aplicativo da União Rádio Web, ou, se preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança número 71850, dígito 4/500, da agência 5189 do Banco Itaú. E para acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, mantendo a transparência e a lisura que a obra recomenda, acesse o site unionradioweb.com.br/prestação-d-contas, e lá você vai ver como colaborar, mas também aonde é gasto cada centavo da tua contribuição. Álvaro, amanhã eu estou lá na União Espírita de Piracicaba, vou falar sobre o tema evangélico de Mateus 10:34, não vim trazer a paz, mas a espada. Onde você vai estar essa semana? Você não, tá essa semana já está... Não, tá essa já acabou. É, está de folga? Está de folga. Olha, isso é raro, hein? É. É que eu ia viajar, acabei cancelando a viagem. Legal. Nós estamos chegando, então, infelizmente, porque o programa foi muito bom, ao final do programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 e às 12. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. Esse programa está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco essa noite, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso. Um grande abraço, meu amigo Geraldo, saudade de você. Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar, esse que vos fala. Como operadores de som, André Sanson, que está normalmente aqui de domingo, o Guilherme aqui na técnica hoje, Guilherme Pereira, e o Wilson, que hoje teve uma folga, Wilson Roberto Garcia, que está sempre apresentando o programa para nós. Álvaro, como hoje é dia 18, provavelmente o último programa, né, de setembro, provavelmente não, sim, o último programa de setembro, você está sempre a cada 15 dias, né, normalmente. O que você, para fechar o assunto suicídio, o que você quer deixar aí para o público, para os nossos ouvintes? Olha, manter a fé em Deus, em primeiro lugar, e a fé em nós mesmos em segundo lugar. A fé em Deus que nos fortaleça, e a compreensão que nós temos condições de superar os obstáculos que são colocados no nosso caminho. Então, a fé é muito importante, a fé consciente, a fé racional, a fé sensata. Vamos viver cada dia na certeza de fazer aquilo que está ao nosso alcance e aquilo que está muito complicado, entrega para Deus, na certeza que estamos sempre abraçados, agasalhados pelo Pai Celestial. Então, vamos evangelizar, vamos nos transformar moralmente e plantar boa semente, que todo o bem que nós possamos praticar reverte a nosso favor, atenuando a nossa prova e expiação aqui na Terra. Então, a minha mensagem é que tenhamos uma semana ainda de paz e equilíbrio, fortalecendo cada dia a nossa fé em Deus e absoluta certeza da providência divina em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Nosso grande abraço a todos os nossos ouvintes. Para aquele que está aguardando, vamos colocar a nossa aguinha do lado, vamos fazer uma oração, ó. Fazer uma oraçãozinha, agradecendo para que o ouvinte possa fechar. Então vamos agradecer a Deus pela esse breve reencontro, que possamos nesse momento suplicar as forças do bem, as falanges do alto, que estejam entre nós, nos lares, harmonizando, energizando todo o nosso ambiente, trazendo a paz, a serenidade, a harmonia, e que essa energia positiva possa não só impregnar a nossa alma, mas também a água que a gente tem colocado para ser fluidificada, de forma a revigorar nossas energias, nos dar a força necessária para os embates do dia. Que nossos espíritos protetores, anjos de guarda, nossos guias espirituais estejam sempre em sintonia conosco, nos livrando de todos os males desnecessários. Que possamos pautar a nossa vida fortalecido na fé no Evangelho de Jesus, cada dia que passa sendo uma pessoa melhor em todos os aspectos. Que tenhamos uma noite de muita paz e de harmonia. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.